Charity, calma, calma, calma. Essa é só pra quem usa o mato do Timão, tá? Deu filho! DJ Daniel Vídeos. Mato do Timão, tô chavão, né? Vou te explanando a visão, no pião de a pé. Vivenciei situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé. Dignidade é de primordial, se não tiver nem encosta do lado. Simplicidade é o X da questão, é no ambiente mais sofisticado. Nós para tudo pela picadilha e não passa batida e não manda recado. Mas é isso que cê vê frente a frente, sem ter desvio, sem ter atalho. Black TNK, black na pele, sobrando fumaça que nem Bob Marley. Power na love, então fica tranquila, felina. Anoitecer não tem baile, e você fala com outra chave. É que eu tô abrindo as passagens. É que cê me viu na pior e agora pensou que é miragem. Vai, mato do Timão, tô chavão, né? Tô te explanando a visão, no peão de a pé. Vivenciei situação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louca, nós muita fé. Mato do Timão, tô chavão, né? Daniel Vídeos, tá demais, hein? Tudo de mal, tô chavão, né?